Apesar de algumas obras terem sido compostas antes, foram agora revistas, sendo nesta cidade que as sonatas para violino e cravo, para viola da gamba e cravo e para violino e violoncelo atingiram a sua configuração mais ou menos definitivas. Peças instrumentais para alaúde, flauta, violino, as sonatas e partitas para violino solo, violoncelo, as suítes para violoncelo solo e possivelmente a suíte orquestral número 3 em Ré maior, BWV 1068. Os famosos 6 concertos brandenburgueses também pertencem a este período e o compositor ainda encontrou tempo para compilar o Cravianbuchlein für Wilhelm Friedemann Bach e o primeiro livro de O Cravo Bem Temperado, contendo 24 prelúdios e fugas em todas as tonalidades. Maria Bárbara adoeceu e morreu inesperadamente, sendo enterrada a 7 de julho de 1720, enquanto Bach estava fora, acompanhando o príncipe Leopold numa temporada medicinal nas termas de Karlsbad. Em novembro, ainda perturbado pelo súbito desaparecimento da esposa, Bach visitou Hamburgo e tocou na presença de Johann Adam Reinken. Segundo a lenda, depois de ouvir Bach improvisar variações sobre uma melodia coral, o velho organista disse: "Pensava que a arte do órgão estava morta, mas ela ainda vive em vós." A 3 de dezembro de 1721, Bach casou novamente com Anna Magdalena Wilken, uma cantora profissional com metade da sua idade, soprano da corte de Arnold Kutten, filha de uma trompetista que trabalhou nas cortes de Zeitz e Weissenfels, e com quem teria 13 filhos, 7 dos quais mortos na infância. O príncipe também casou, no mesmo mês, com Frederica Henriette de Anhalt-Bernburg. A princesa, segundo o próprio Bach, não tinha qualquer interesse musical e atraiu a maior parte da atenção do marido, fazendo com que Bach começasse a se sentir esquecido. Como o compositor também tinha que pensar na educação dos seus filhos, logo que o cargo de diretor musical de Leipzig, uma cidade universitária, ficou vago com a morte de Johann Kuhnau, a 5 de junho de 1722, Bach fez uma candidatura para ser admitido no posto, mas acabou por ser rejeitado para o seu amigo Telemann, que declinou, preferindo ficar em Hamburgo, e depois para Christoph Graupner, que estava em Darmstadt. Como este não podia abandonar as suas funções, Bach apresentou uma audição de teste com a cantata Jesu nam zus ich dies wulfe, Jesus reuniu consigo os 12, BWV 22, a 7 de fevereiro de 1723. Bach recebeu uma opinião favorável, Embora a princesa Frederica Henrietta Encotten tenha falecido a 4 de abril, Bach já estava tão comprometido com Leipzig que pediu a sua demissão, obtendo-a a 13 de abril. Um mês depois, foi empossado em Leipzig. Thank you. Thank you. in allem mein ewiges Gut. Mein alles in allem mein ewiges Gut. Verbessere das Herz, verändere den Mut, schlag alles darnieder, was diese Entsagung des Fleisches zuwider, mein ewiges Gut, mein ewiges Gut. Ewiges Gut. Lust, wir hinfahren von hinten scheinen. Und hieß es heute noch, du musst, so bin ich willig und bereit, den armen Leib, die abgezierten Glieder, das Kleid der Sterblichkeit, der Erde wieder in ihren Schoß zu bringen. Mein Sterbenlied ist schon gemacht. Ach, dürft ich's, ach, dürft ich's heute singen. Thank you. A partir de 31 de maio de 1723 e até à sua morte, Bach foi o diretor musical da cidade. A sua mudança para Leipzig gerou muita especulação, pois pareceu a alguns estudiosos ter sido um passo no sentido errado. Não só, Ana Magdalena teve de renunciar à sua carreira de soprano, perdendo o seu bom salário, como o salário de Bach caiu para um quarto do que ganhava em Kuten, embora não tivesse de pagar a sua hospedagem e alimentação. Bach, contudo, poderia ganhar rendimentos extras escrevendo e tocando músicas para ocasiões especiais, como casamentos e funerais. A sua posição social também caiu, pois o estatuto de um diretor musical era considerado inferior ao de um compositor da corte. Porém, neste caso específico, Leipzig era então a mais famosa cidade universitária alemã e o posto que veio a ocupar era altamente cobiçado. As autoridades de Leipzig não estavam dispostas de início a considerar Bach como a opção adequada. As suas funções não envolviam a interpretação do órgão, o motivo da sua fama na época, além de não ter uma educação universitária. A sua primeira apresentação oficial foi a 30 de maio de 1723, com a cantata Die Elenden sollen essen, Os pobres saciarão a sua fome, BWV 75. Durante os anos em Leipzig, Bach concentrou-se na música sacra, produzindo um grande número de cantatas de igreja, as quais integravam o culto luterano. Compôs as suas mais belas obras sacras, como A Paixão segundo São João, BWV 245, A Missa em Si Menor, BWV 232, O Oratório de Natal, BWV 248. A responsabilidade de Bach em Leipzig foi principalmente a educação em canto dos alunos da Thomas Schule, Escola de São Tomás, e alguns dos mais capazes recebiam educação instrumental. Os músicos com quem podia contar em Leipzig foram também uma decepção. A grande maioria tinha escassa preparação e pouco talento, e assim que os meninos se tornavam mais aptos para os seus cursos, deixavam o coro, sendo preciso treinar novamente os recém-chegados. Ao contrário das facilidades administrativas que encontrara em Köthen, onde devia responder apenas ao príncipe, em Leipzig, Bach tinha de responder ante os numerosos superiores, incluindo o reitor, a autoridade docente, o conselho municipal, a autoridade civil e o consistório, a autoridade eclesiástica. Outra fonte de atribulações era o facto de Bach ter de morar no edifício sobrelotado da escola, junto com alunos e outros professores. O seu apartamento, ainda que estivesse uma entrada independente, ficava ao lado das salas de aula, o que lhe roubava privacidade, além de o barulho dos alunos se estender pela noite dentro. Também, por estipulação do seu contrato, devia desempenhar funções extramusicais, tais como dar aulas de latim ou pagar a um professor para o substituir e, de 4 em 4 semanas, durante uma semana inteira, agir como inspetor disciplinar. Thank you. Thank you. Tudo isso foi em parte atenuado quando, em 1730, o novo reitor Johann Matthias Gesner, que admirava Bach, lhe propiciou melhores condições para a prática musical, mas Gesner permaneceu neste cargo apenas até 1734, sendo sucedido por Johann August Ernesti, um jovem com ideias avançadas em educação, mas inimigo declarado da música. Em novembro de 1736, Bach foi indicado compositor da corte de Friedrich Augustus II, eleitor da Saxónia, convertido ao catolicismo e recentemente elevado à posição de rei da Polónia, circunstância que originou o nascimento de uma das suas mais importantes obras, a monumental Missa em Si Menor, BWV 232. Para o final da sua vida, Bach sofria de cataratas. A sua visão piorava progressivamente. Em 1749, um médico charlatão chamado John Taylor, que exercia na Saxónia, operou-lhe aos olhos. Esta cirurgia, feita com os instrumentos grosseiros da época, deixou-o quase totalmente cego. O mesmo médico operou o compositor Georg Friedrich Händel, sem melhores resultados. Bach subitamente recuperou a visão a 18 de julho de 1750, mas teve uma hemorragia cerebral, morrendo alguns dias depois, com 65 anos. A sua obra, A Arte da Fuga, ficou inacabada. Anna Magdalena Bach viveu mais 10 anos. Quatro dos seus 10 filhos que não faleceram precocemente tornaram-se compositores. Um inventário dos bens de Bach, elaborado alguns meses após a sua morte, lista como propriedade sua 5 clavicórdios, 2 alaúdes cravo, 3 violinos, 3 violas, 2 violoncelos, uma viola da gamba, um alaúde e uma espineta. 52 livros religiosos, entre os quais obras de Martin Luther e de Titus Flavius Josephus. Este programa teve locução de Inês Ferreira e João Soares Santos. Realização de Marta Bueno. Thank you.